You will direct to Luna? Direct to Itap. Itap, direct. Thank you. Para sair da Puca, guarda menos pouco. Puca, já é um caju? Sim. Localizador visual com a pista, 3560. 3560, chame de Salvador, na frequência 1995. 295, obrigado, boa noite. Voo no 592, desça para 2000 pés, livre da restrição de altitude em TAP, autorizado em LSFP, reforço de estabilizar. Será estabilizado, desça para 2000 no 592. Argentina 1910, 10-3000 feet, can 81015, flight Duna. Ok, 3-1015, Argentina 1910. High speed? 059. Sem nível pouso, tá 3520. Salvador, boa noite, Sinner 6250, passagem. 9258, boa noite, prossiga na chegada com a Mediuno, desça para 4000 pés, o ajuste é 9095. 4000 Charlie, pode confirmar com 258, descida direta para 4.000 da CBM. Vou chamar 258, está autorizado descida direto para 4.000 pés. Controle, bom dia, Sam. Mike, X-Ray Hotel na ponte 10? Sim, é Mike, X-Ray Hotel. Questão de autorização de reboque da ponte 10 para a posição remota 1 ou 2, já contactado com a Israel? Deixa mais, por gentileza. Bom, 192 na escuta. Na escuta? Tem uma estimada para o pushback? Só os 50. Boa, positivo. Autorizado, reboque até remoto no 2, reporte para o... Pois não, reporte finalizando na remoto no 2. Positivo, grato. O Xanem 258 está autorizado, Vaduna. Solo 33, Iberia direita, taxi via Alfa Juliette, teu gate 02. A direita, Alfa Juliette para gate 02, 3520. 1992, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 370, decolada 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo-Caju. Depois o Luna 7, a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5057, controle em 1-2-0-8. Autorizado Recife, nível 370, decolando a 190, curva à esquerda, pessoa da Pucajamo-Caju. Terceiro, Pedro Lula 7, copa rota do plano. 5057 é o código, 20-8, controle, 1192. 1192, código protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionado. Reportaremos. Estabilizou? Estabilizado. Tome torre na frequência no 8.95. 18.95 até já. Argentina 1-9-0-108,000 feet, clear to ILS final, report established localizer. 2,000 feet. Localizer. Salvador, bom dia, Gol 1592. 1592, autorizado, pouso piscina 0, vento 160 graus, 059. Mesmo pouso, 1592. 192, posição 08 para o pushback acionamento. 1192, autorizado pushback acionar, reporte taxi. Reporte taxi. 192 desconsidera e aguarda para o pushback acionamento. E como a aeronave da TAN já finalizando o reboque na remota 12, coordenando com a equipe de sol, após prossegue o pushback. Seguinte, o voo 1192. A 592, solo 38, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai taxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol no 592. Localizer, Argentina 1910. Argentina 1910, contact tower, frequency 118.095. 1895, thank you, bye. Argentina 258, desça para 2000 pés, livre da gestão de altitude, o ajuste permanece, se autorizado, ele é sexo e reporte estabilizado. Controle de Max, X-Ray Hotel, parcial na posição 1-2, bom dia, obrigado. Gente, boa noite. Bom, 1-9-2, confirme, iniciando o pushback. Iniciando, vou 1-9-2. Você tem condições de prosseguir um pouco mais a retaguarda com o pushback, como a liberar a entrada do ambiente para o colega da companhia, taxiando? Privativo. Gente, graças pela colaboração. 1592, taxi via Alfa Juliette até o gate 08, atenta ao Boeing da companhia liberando o gate. Tá, livre táxi via Alfa Juliette para a posição 08, vai ficar atento a aeronave da companhia. Ou 1592. 91910, on ground at 43, leaving right, continue taxi via Alpha Juliet to report before taxi 3 Juliet. Alpha Juliet. Correction, 1910, report before taxi 3 Juliet. Before taxi Juliet, report taxi 1910. Para o táxi, voo 1192, 112 a bordo, 3 horas e 50, alterna São Gonçalo. CNZ abaixo 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1095. Relativa, via Pátio Índia, no ponto de espera, chamaremos pronto, voo 1192. Se aproximando com a espera da 1-0, pronto para decolagem. 1-9-2, autorizado o ANI, decolar para 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6-9. Autorizado ingresso ali, decolar da 1-0, voo 1-9-2. Pronto a Júlia, da piscina 1-9-1. Piscina 1-9-1-0, prove a tax via Juliet to gate 2-1-1. Juliet, gate 1-1. 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Programa 258, chame Torre de Salvador na frequência 18.95. 6258, continue a aproximação, informa o Boeing 737 da Gol alinhando na pista 1-0 para a decolagem. Tá, pessoal, contrato, aguarda a pista 6258, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60, grau 059. Sempre pouso, Oceaner 6258. 1192, decoladas 47, chama controle 1208, bom voo. 278, obrigado, bom trabalho, gol 1192. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1192. Do 1192, boa noite, contato radar, suba via saída Pulca para o nível de voo 370. Pulca 370, autorizaria Conde, está presente? Estamos aguardando uma proa mais à frente. A proa de Jama, aguardando a proa mais à frente, gol 1192. Gol 1192, autorizado para Aracaju. Aracaju, grato, gol 1192. Solo 49, libera a direita, taxi via Alfa, Kilo, faixa 3, um Romeu à posição. Alfa, Kilo, confirma a posição? Um Romeu, faixa 3. Ah, um Romeu no faixa 3, Romeu, 2.5. Do 1192, chame Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2545, 2685, obrigado, bom trabalho, gol 1192. perto da torre. Eu recebo 5/5, é isso? dia, Altan 3520. Aguarde um minuto, cópia. Na frente. Salvador, Altan 3520 autorizado João Pessoa, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, João, Caju. Após 1-7 a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5067, controle 1-20-8. 2 João Pessoa, nível 370, conforme rota do plano, decolando a pista 1-0, com curva esquerda na saída Pucca, João, Mucaju. Primeira aerovia, Upper Zulu 1-7, aciona 0567, confirmando. 5067. 5067, controle 1-208, Stan 3520, está pronto na posição 2, solicita acionamento na posição. 3520, autorizado, feedback, aciona reporte táxi. Vai precisar acionar na posição posterior para o chefe. Tente, autorizado o acionamento, reporte pronto para o push. Ok, autorizado o acionamento, chamada para o push, então é 3520. Autorizado, ETAP. ETAP, muito obrigado. 3520, nas 2. Agora sim, pronto para o pushback. Está iniciando o pushback, 3520, na 2 completa. Gente, agora autorizado, reporte flex. Hello, clearance. Good evening, Argentina 1911 with information Delta, request clearance to Ezeiza. Torres, Salvador, USAN 3520 com 149 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alternando Maceió para o táxi. Totalmente para ver. 149, 149. CVA Índia, ponto de espera, chamar pronto, altimetro no 095. Autoriza o táxi via Índia, ponto de espera, chamar agora pronto, 3520. 2, Salvador, da 3520, ponte espera da 10, próximo. 3520, autorizado alinhar e decolapso 10, vento 160 graus, 059. Autorizado alinhamento e decolapso 10, da 3520. Salvador Tower, good evening, Argentina, White Niner, 11, with information Delta, request clearance to Ezeiza. To Ezeiza, flight to level 400, take off from runway 10, after 4 take off right turn, São João departure, Leda, Doclo transition, Delta Oscar, Kilo Lima, uniform. Upper Zulu 44 is first terrain, after seguro, and after that according to the flight plan rules. Squawk 5102 and Salvador approach frequency 120.8. Argentina 1911 is clear to Ezeiza, the level 400, runway 10 in use. After departure, turn right to turbo position. One departure, transition double. Clear direct dinner, uniform Zulu 44 to Sierra Golf Romeo, and then flight plan route, squawk 5102, departure frequency 120.8. Nice turn after departure, and São Juno departure, Sierra Alfa November Vitor Oscar 1, Doclo transition, Delta Oscar Kilo Lima uniforme transition. O nome é autorizado e LSXC reporte estabilizado. Sim, faremos, o nome é. 11-1, Sierra Alfa, November, Vitor, Oscar, 1. Sambo 1 departure, transition, stop for Argentina, 1-9-1-1. Argentina 1911, Sambo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1. Sambo 1 departure, thank you Argentina 1911. Thank you, only to confirm Doclo transition, ok? Doclo transition, Sambo 1, Doclo transition. I correct report retribution touch. Thank you very much. Na 3520, decolar 222, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa semana. Interceptando Campa Vista, 3896. 3896, chame Torre Salvador na frequência.